Estou recebendo aqui no estúdio o escritor Felipe Castilho, ele que participa, né, de uma oficina de escrita criativa em literatura fantástica que acontece aqui na cidade de Foz. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Vamos falar aí sobre este evento, né, essa oficina que acontece aqui em Foz. É uma atividade aí promovida em conjunto com o SESC. Como é que vai funcionar? Ela começou agora na segunda-feira, né, de segunda a sábado, só que a gente também fez algumas opções para quem fosse pegar já, vamos dizer assim, um bonde andando, né. Dá para a oficina, é uma oficina de escrita criativa, para produção de textos autorais, baseados em literatura fantástica, né, que é uma, eu acho que hoje em dia as pessoas estão tendo uma nova percepção do que é literatura fantástica. Acho que o público gosta de Senhor dos Anéis, que gosta de Harry Potter. Aí a gente já está aí algumas mais de uma década depois desses filmes terem se popularizado. E o pessoal começou a literatura fantástica começou a ter muitos leitores. E, em consequência, essa galera foi crescendo. E também tem a vontade de produzir os seus textos, e influenciados por J.K. Rowling, pelo Tolkien. E não só eles, né? Assim, tem dos mais populares tem o C.S. Lewis, de Crônicas de Nárnia. E o Brasil mesmo tem uma produção própria de literatura fantástica que é bem bacana, como o André Bianco, né, que é lá de Osasco, em São Paulo, que depois já tem aí mais de 20 livros, best-seller também. Então, a ideia é fazer com que o pessoal escreva com esse viés fantástico, mas baseados também no lugar onde eles vivem, né? Então, na oficina, desde segunda, eu estou incentivando a produção de histórias que tenham esse elemento insólito e fantástico, só que eu estou incentivando o pessoal a usar, inclusive, Foz do Iguaçu como cenário, né? Acho que a gente já passou muito tempo vendo filmes e lendo livros onde tudo se passa nos Estados Unidos e a gente está numa realidade bem distante, né? Então, a ideia é trazer a literatura fantástica para essa nossa realidade, para a nossa rota de conhecimento, assim. Pois é, esse ponto que eu ia tocar mesmo com relação à produção nacional, porque a gente sabe, né, que aqui no Brasil existem elementos bastante ricos, né, para se trabalhar na questão da literatura fantástica. Eu gostaria até que você, você já falou um pouquinho sobre alguns exemplos de literatura fantástica, mas eu queria até que você focasse um pouco de aqui o que é feito no Brasil. Uhum. Você citou alguns autores, inclusive vou citar alguns livros até que você publicou, né, sobre esse assunto, chamado aqui Ouro, Fogo e Megabytes, Prata, Terra e Lua Cheia, Ferro, Água e Escuridão, também. Isso. Ordem Vermelha, são alguns livros aí. Isso. Que você produziu. Como é que nós podemos caracterizar essa literatura fantástica hoje, a literatura brasileira, nesse segmento fantástico? Sim. Eu acho que do ano 2000 para cá, a gente começou a ter uma noção melhor de retorno às nossas raízes, de valorização da nossa cultura, né? Esses três primeiros livros que você citou são de uma série minha que chama Legado Folclórico, que é justamente isso, é de levar em frente lendas e mitos do nosso folclore, da nossa cultura, só que com uma nova roupagem, né? Porque normalmente as pessoas, elas conhecem sobre o folclore na escola, no primário, ou então com Monteiro Lobato, mas ficam por aí, né? E aí parece que o folclore fica com um rótulo de até história infantil, muitas vezes, né? Isso, fica com esse rótulo, né? Assim, você aprende na escola parlendas, você aprende muito sobre muitos mitos, só que fica lá na infância. A ideia é, assim como lá fora eles têm uma lá fora, eu falo fora do Brasil, para Europa, assim, tudo, o pessoal tem o costume de retornar sempre a esses mitos de origem, a esses mitos culturais, tá, que fazem parte da cultura deles. A mitologia grega, inclusive, ela foi disseminada no mundo inteiro como interesse. Você encontra em mangás, você encontra em animações, em filmes, você está sempre vendo a mitologia grega sendo refeita, né? E o nosso folclore acaba sendo taxado como algo inofensivo demais para se contar uma história de ação, por exemplo, né? E você tem um grande leque de possibilidades. Então eu fiz no Legado Folclórico uma história seriada, assim como Harry Potter, com um personagem em idade escolar, que foi para atingir o pessoal que está na época de escola mesmo. E o livro está indo muito bem. Falta um volume ainda para fechar, né? São quatro livros, cada um se passa numa região do Brasil. Conseguindo o terceiro contar uma história de fantasia em pleno sertão sergipano, que era uma coisa que eu tinha muita vontade depois de eu sou um grande fã de Ariano Suassuna, a Pedra tanto do Alto da Compadecida, a Pedra do Reino, então eu gostaria muito de fazer algo no Nordeste, e eu consegui colocar nessa história. E na Ordem Vermelha já é não é uma história que se passa no Brasil, pois é um mundo fantástico criado, né, em parceria com a Comic Con Experience, o evento lá de São Paulo, É um universo mágico, que não tem nada a ver com a Terra, porém os problemas que você encontra nesse universo são muito relativos à nossa realidade. Tanto de desigualdade social, a parte muito... A população é toda separada, em como se fosse castas, por ordem de um governo opressor em cima deles. Então, assim, eu bebo muito da realidade do Brasil e do mundo para poder transpor isso para um universo fantástico. E aí, é uma leitura de entretenimento? É, mas também ela causa questionamento, né? Eu acho que essa é a grande característica aí, respondendo a sua pergunta depois de uma grande volta, a literatura brasileira, a literatura fantástica brasileira, ela tem um viés questionador, né? Ela começou meio que para se afirmar só como... A gente serve também como cenário de ação, cenários de maravilhamento, só que hoje em dia os autores que estão por aí, tem o Mineiro, que é o Dinha Notes, tem a Bárbara Moraes, que é de Brasília, todo esse pessoal dessa leva, dessa nova onda de fantasia e ficção científica, eles estão questionando o status quo e o nosso momento atual político e social. Isso eu acho que é uma... E quem tem interesse em participar, né, da oficina, como você disse, né, dá para pegar o bonde andando. Hoje, o que é que tem de programação para hoje, para amanhã? O que é que tem ainda de programação disponível? A gente tem ainda 2 dias de oficina, que é hoje das 6h30 às 10 da noite. E amanhã das 9 ao meio-dia, de manhãzinha, né? Hoje é de noite, amanhã de meio-dia, a gente fica... Tem algumas horas para dormir e voltar para a oficina. Já tem gente produzindo texto, tem coisas maravilhosas saindo lá. Mas quem chegar hoje vai ter um panorama da literatura fantástica no Brasil. E ao mesmo tempo, alguns exercícios práticos de construção de personagem. Vou falar um pouco hoje também sobre o que não... algumas pessoas são familiarizadas, outras não, do mito do herói, né? Os 12 passos da jornada do herói que você encontra em todas as histórias ocidentais, assim, tudo. E vou falar um pouco disso, e amanhã tem um pouco mais de atividades também, narrativas curtas, que é muito uma coisa que pode interessar muito para escritores iniciantes, né? As pessoas já querem sair escrevendo um livro de 600 páginas, uma trilogia, mas às vezes é bom você treinar narrativas curtas para, inclusive, ganhar domínio sobre síntese de texto, essas coisas. Então eu vou passar bastante sobre narrativa curta hoje e dar essa pincelada aí por Jornada do Herói e o panorama da fantasia no Brasil. Para participar é só chegar lá no SESC? Como só chegar lá, pode ver. Eu acho que na recepção mesmo eles fazem a sua matrícula. Estarei por lá na biblioteca e lá até... Às 6 horas eu já estou por lá. Aí a gente pode conversar também. E o valor aqui que nós temos a informação, né, de R$30 para o público geral e também trabalhadores do comércio e dependentes, R$15, ou seja, valor acessível para que todos possam participar, né? Sim, sim, sim. Normalmente cursos, oficinas de escrita... Em outros locais ela sempre é muito mais tanto o preço é um pouco mais pesado, e o SESC sempre abre essas possibilidades, né? Tanto aqui em Foz, quanto em outros lugares. Eu estava agora no interior do Rio Grande do Sul também, e é muito bacana que você pode trazer um conteúdo bacana para as pessoas. Eu falei bacana duas vezes, estou sendo redundante, isso a gente não faz na escrita, a gente aprende a não ser redundante na escrita também. Mas a possibilidade de trazer uma informação de forma mais acessível, né? Então é legal, é para todo mundo. Eu acho que quem já se interessa em ler pode fazer também a oficina para quem quer, para escrever também.